It's been surely 15 years since I felt anything like this. And in fact, I'm not really sure I ever felt like this before. Classic cold turkey, monkey on your back kind of stuff. Like a punch, 100 times stronger. Like in the old country song, you can't eat, you can't sleep, all you can do is cry. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 157ª emissão de Quotas da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos nos centrar nos Ray Gunn, que farão a sua estreia neste recanto. Um agrupamento musical português, originário de Coimbra, fundado em 1999 por Paulo Furtado. Os Ray Gunn inspiram-se em diversos estilos musicais, tais como blues, gospel e rock, em amálgama com hip-hop ou funk. L'Art Brut, o álbum mais recente do grupo, será a banda sonora do programa de hoje. Iniciamos com a faixa inaugural, Tales of Love. Na música número 2 é lançada a questão Não Quer Dançar? Ou Don't You Wanna Dance? And girl, I wanna see the world, I wanna see it from your eyes. Your eyes see so much more than mine and theirs. smiling all the time. I don't you wanna dance, cause tonight we have that chance. De Coimbra, cidade natal, andarão os Ray Gun ao interpretar a faixa número 4, que tem o título Strolling Around My Hometown. I was strong once, did you see out of night? Yeah, strong once is looking for a bite. Yeah, strong on my hometown, feeling the blues. Yeah, nothing has changed, nothing has moved. Yeah, just some old junkies and same old school. Got nothing to lose, and that's it. Yeah, you're a big, big shot, you're the king of Rome. Man, you're close to 40 at your mama's home. Sorry boy, you're nothing but a fool. Yeah, medicine, the boy child, I'm the king of cool. Ba ba ba boom boom ba boom ba ba ba boom boom. carro que continua a arder. É o que nos conta a quinta melodia do álbum, novamente interpretada em inglês. Fiquemos com That Cigarette Keeps Burning. Well, you know you did wrong. Now you can't live here no more. And all the words you whisper in my ear, building up my fear, oh so cruel. Now you say you wanna make it right, looking deep into my eyes. You run your zipper up and down, you must think that I'm a clown, but I see you lighting up your cigarette and drinking up your beer. Time just seems to freeze, then you burst in tears, and I see that cigarette keeps burning. That cigarette keeps burning. Yeah, your cigarette keeps burning, and now your head is turning. Your eyes can hide the truth, the mystics of your youth. And your cigarette keeps burning, and you never felt so blue. Há algumas que serão mais seguras que as restantes. Quando se aposta tudo em alguém na ficha 6, canta-se I bet it all on you. Yeah, babe, I've been right for such a long, long time now. Make it all my best.

A nona melodia do CD apela à perseguição a alguém ao seguir determinado indivíduo. A canção tem o título Track You Down. My heart's stomping through a troubled river in the search for the blood of my sweetheart. A branch tracking down for some water. I'm gonna find it and probably drink it. Hey little honey, there's a river to cross, and I'll walk through the moss. Yeah, I'll walk through the moss, 'cause my dreams are set and my mind sure will. Let me make it to the other side. with my sweetie. Na 11ª e penúltima música deixa-se uma certeza. Eu sou real. Ouçamos, pois, I'm for real. I say, people, this time is so fucking wrong. Just plastic music everywhere, baby. Nobody seems to care. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado aos Reagan, um agrupamento musical originário de Coimbra que se inspira em diversos estilos musicais, como blues, gospel, rock, hip-hop ou funk. Escutamos a maioria das faixas incluídas em Um Arte Bruto, todas cantadas em língua inglesa, o álbum mais recente do grupo L'Arte Brut, que apareceu nas lojas em 2012. O grupo explicou que a designação do CD, ou a Arte Bruta, é um sítio inspirador para olhar. Por vezes, mais do que outro aspecto qualquer, precisamos de olhar para sítios que nos mantenham a chama da criação artística acesa. Neste contexto, fechemos este espaço com a faixa número 12, a última do referido álbum. Tem o título Shiri Shiri. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. I love you.